Legal FM, 88,7 MHz. A nova opção para Jacareí e o Grande Vale. Chicago, you are the inspiration. Recebendo nosso som. Musical FM Sociedade Civil Limitada. Avenida 2, número 10, Jardim Maria Amélia, Jacareí, São Paulo. Musical FM, 88,7 MHz.